662, Campo, Cessna 3567. 3567, para sequenciamento, curva agora à direita, proa 200, tá, 3567. Proa 200, tá, 3567, descendo para 2500. Providenciando, senhora, 3567. Tô de Lima do Golfo, já avisou a parada. Patango Lima do Golfo, para ingresso circuito de tráfego, torre 1, no 8, décimo ao 6. No 8, 6, Golfo. Sunny Stem, 755. Afirmativo, tô aguardando pista livre, o vento é 170 com meia dúzia. 755. Torre Lima do Golfo. Lima, Zulu Golf, final no 7, aguarde autorização de pouso, vento é 160 com 62. 20 Golf. Certo, 3567, repasse estabilizado. Já aviso 366, reduzindo para aproximação, tá 3567. Pode ir para o serviço 372, então 3567, fica melhor pra gente. Salvador, Urbano 785, pronto pro táxi, tem a bordo 119, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Cruzando agora, Serra Vida 372. Gente, tá 3567, reduzindo para aproximação pro Serra Vida 372, tá 3567. Patão Kilo Quebec Serra para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limitado pelo custo localizador Kilo Quebec Serra. Proa 025, limitado pelo localizador, Quebec Serra. Controle Oscar Quebec Bravo, decolou, perfil Gole, cruzando meu pé. Papatango Oscar Quebec Bravo, contato radar na decolagem, suba nível 120 na saída Gole. Mantenha a restrição da saída Gole, Oscar Quebec Bravo. Confirmando, manter. Mantenha a restrição da saída Gole, Papatango Oscar Quebec Bravo. Ok, vai manter a restrição de Gole. Com 396, reduza a velocidade para 1.80 nós, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, seu glide, responsabilizado, com 396. Positivo, reduzindo a velocidade, desce 2.000, autorizado ILS, seu glide, com 1.396. Visual com a pista? Afirmo, tá 3567. E 72, completo final, R-Nave, chame em torre, em 118, decimal 6, tá 3567. 18,6, tá 3567. Mantém na 1-0, tá 3765. Zulu 755, solo ao Zulu 7, direito 29. 29, tá. Positivo, mantendo a proa do SVB, ok? Conforme instruções aqui de bloquear e afastar na 259. 55, rápido. 755, boa tarde, portão 4, táxi livre. Tempo 4, 975. Avianca 6321, pronto para cópia. Ok, tem a pressão errada aqui, vamos manter 280, ok? Desculpa aí. Avaliada. Afirmativo, continua a aproximação, cabeceira deslocada a 90 metros, aguardando pista livre. 90 metros deslocado, está 3567, aguardando autorização de pouso, está 3567. O ponto de espera dá 1-0, pronto, gol no 7. Vai manter o ponto de espera, Golfo. Mantendo o ponto de espera, Golfo, aqui. Lima Zulu Golfo, pista livre. Seu solo foi aos 1-8. Gente, escutando a saída que lhe foi paga pelo solo? Positivo, 280 para interceptar 259. Ah, interceptou a radial 259? Nesse momento, sim. Quebec Serra, ou à direita para o A090, autorizado. ILS, seu glide, desça para 2000 pés, ajuste 1 no 0, repassabilizado. Avança, repassabilizado, fio Quebec Serra, descendo para 2000. Gol no 396, no localizador, com o aeródromo mesmo. Gol 396, completo sinal ILS, o Glide, chame tu e 1 no 86. Torre 386, gol no 396. Pan 3835, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída Gole, tração Gondra. Tente para o 360, possibilidade de voar Gole? Negativo, tenho um tráfego à sua frente, na 3835, informe a razão de subida. O momento está 2000, vai aumentar daqui a pouco. Sede, Papatango Oscar, Quebec Bravo, informe a razão de subida. Está mantendo 700 pés. Ciente, eu acho que é back-bravo. 129, tá 35, 67. Salvador, boa tarde, gol 1396. Passar o Índio Sierra, com o trem embaixado, travado. Autorizado o pouso, pista aeronave da TAM livrou agora. O vento 170 com 612, cabeceira deslocada 90 metros, gol no 396. Ciente, livre pouso, gol 1396. 0762, acima e responda 01111, NH em Salvador 1010, mantenha 500 pés, reporte na final para pouso, Marinha 0762. De Torre 186 para iniciar táxi, bom voo. 12 horas, 1-2 milhas, com oeste, cruzando agora nível 060 para o nível 120. É um Bravo Eco 58, mantendo a razão de subida de 700 pés. Está cruzando 6000 já, o 3835. Sim. Serra para o localizador, esquerda 080, repassa brisado. Serra, agora outro lado. Vai alinhar e manter após o tráfego da companhia no posto. Após passar em tráfego ali, mantém na unidade agora no 785. Passe Capitão Kilo, Quebec Serra, completo final ILS 1 Glide, 4 milhas para o marcador externo, Summitor 1 no 86. Tá. Quebec Serra, final no 0, informa abandonando para final no 7, o ajuste é 1010 e o vento 160,62. Porra. Pula 39, chama 219, se o sol faz 25. 219, até já. Solo Salvador, boa tarde, gol 1396, livrou via Fox, na sua escuta. 396, chame antes da Juliette para ingressar para Tio 1. Chame antes da Juliette, ó. 90 Max Juliette, o Maracai 15 ao 085, 43 com 03 a bordo, paciente da informação X-Ray, na sua escuta para autorização e taxa. Empate 3085 para Maracai, aguarde um minuto cópia, confirme a radial ideal de saída? 300. 300, sente, Romeu Eco Índia, aguarde um minuto cópia. Sente, aguardando, atende. Salvo Salvador, está 3217 no 07, pushback sanamento. 7 autorizado, pushback sanamento, chama TAC, 3217. Chama TAC, 3217. Solo Salvador, muito boa tarde, 6321 da Avianca Brasil. 6321 da Avianca, pronto cópia? Sim, senhor. 6321, Brasília 380, via peso Luno 7, decola no 0, curva direita, subida gole, transição efeito. Controle 199, decimal 35, aciona 5423, Avianca 6321. Luno 395, da Expo aí. Gol 395 ou gol no... Gol 395. Aciona identificação, autorizado chegar da Mari, desse mantenha nível 050. Identificado, autorizado, Mari 050, 395. Controle, Luno 75, decolando, se escuta. Voo no 785, contato radar na decolagem, suba nível 240 na saída da EL. 240 na saída da EL, voo no 785. Voo 395, desejo executar o BR-9 da 10, ok? Sente o voo 395, após o TAP será coordenado. Se necessário, o sol final no 7, o tráfego já tá rolando. Opa! Escutava Vitor Juliette. Vamos ver se a Juliette solicita descida para 1510 para ficar de sol com o campo aqui, interno, dentro mais perto. Ciente, autorizado Alfa Vitor Juliette, frequência livre para coordenação. Reporte no regresso. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette. Frequência livre, pouso, 140,62. Ah. Controle Salvador, Lima Zulu Golfo. Lima Zulu Golfo, prossiga. Estamos mil pés, corredor Axé. Ciente, mantenha mil pés, corredor Axé, Lima Zulu Golfo e após Fora da Barra. Ciente, Fora da Barra, Golfo. Cópia. Afirmativo, senhor. Maracá, Sky 085, decola no 7, curva direita, decola no 0, curva direita, corredor axé, meu pé e registro de tom, controle 199 decimal 35, aciona 5177. Gente, decolado 10, curva direita, acerta o pé 5177, o controle 6935 e a torre 1086, Roberto Índio. 1086, confirmo, 5177 transponder, qual é o POB? 03. 6 a bordo, chame saída do pátio 3, o Romeu Equíndio. Gente, 03, ó, 3. Gente, 03 a bordo. Afirmativo. Salvador, o gol no 396. Eu vou entrar em contato com o pessoal da Infraero, o seu portão tá indicado aqui, o portão número 1, aguardando a liberação do Avianca. Eu vou contactar o pessoal da Infraero se há uma modificação. Ok, obrigado. Na sequência, 128 decimal 8, alterne 133 decimal 25. Confirma a secundária, por favor. 133 decimal 25, gol no 785. Ok, chamando a CZP 1288, alterne 133-25, gol no 785. Autorizado, prosseguiu o táxi, portão 2. Seguindo para o 02, no 396. É o 080, Gillette Bravo Lima. É o 80. Com 395. Observe, Vitor 366, desça 2.500 pés, ajuste no 011, reporte na aeronave. Seguinte, para 2.500, vai reportar o 395. Maria 7062, frequência livre, coordenação. 0762, frequência livre. 17, 139 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos para início do ataque. Guarulhos, confirme o POB, corrigindo a autonomia. 3 e 15. 3 e 15, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera lá, torre 18.6, borrou, 3207. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 3217. O táxi até o ponto de espera da 10, quando lá torre 1 no 8 decimal 6, vamos ver, o meu é com índio. Pode decolar da detecção Delta, o Romeu é com índio, senhor? Positivo, chame na Delta então a torre 18.6, vamos ver, o Romeu é com índio. Obrigado, até mais. Serra. Já Serra. Bravo Lima, desce a nível 040. 040. Autorizado a linha de decolar pistão 0, 170, meia dúzia. A linha decola no 0, 2, 1, ataque. 1, and we are ready for pushback at this time. Mundo 925, ciente da X-Ray, cruzou 90 para 170. Mundo 925, boa tarde, via Bonf, desça o 050. Via Bonf, 050. Mundo 395, retornando ao alinhamento. 395, autorizado, final em nave, reporte estabilizado. Controle 1925 voltando, a intenção é o R em nave, a pista no 0, sim? Observe 126 do Espanhol, ou ainda 124 do Espanhol. Decolagem. Observe o tá rolando, logo após ali mantém. Certo, pode passar do talhé, mantém a Coimbra. Aos 37 e 1935. 1935. Controle de Salvador, tá 3217. Tá 3217, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída Gole. Gole, subindo 360. Via Perusque 58, decola da pista 10, curva direita, subida agora e transição Gonza. Controle 199, decimal 35, aciona 5434. Pesado 400, Perusque 58, decola da 190, curva direita, gole Gonza, 5434, 191, 755. 119,35 é o controle, chame pronto para acionamento, no 755. Bota aí para acionamento, no 755. Afirmativo, vai ingressar no axé, o cruzamento da 35 está autorizado, após cruzar 35, chama o controle 1935, Romeu, Eco Índia, decola 239. Certo, apoio a livrar o axé 35, chamará o controle 1935, Eco Índia. Torre, Salvador, boa tarde, transfere o voo 395, baixar travado, ok? Tudo Retorno 395, a cabeceira 10 deslocada 90 metros, vento 160 graus, 049. Deslocamento 90 metros, 135. Papá Juliette Bravo Lima, curvias para interceptar o localizador, curva esquerda para 080, desça para 2000 pés, ajuste 10 no uniforme estabilizado. 1011 para 80, informar estabilizado, descendo para 2000. Salve Salvador, zona 399, boa tarde. Vitor Juliette, acione 0151. Afirmo, será para 0151, para Congonhas, aguarde cópia da autorização, confirme o horário do plano. Horário para 20:10, já está meio cedo. Gente, aguarde cópia da autorização, prepare a subida Gol e transição Gol. Gol e Gol. Obrigado pela volta. Still holding point runway 10, approaching that call 118 to small 6, Avianca 6321. Okay, holding point 10118.6, Avianca 6321, thank you. Sono 925. Aprovando, 368. Controle de Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Eco Índia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, mantenha mil pés, corredor axé, informe farol da barra. 7, reportará farol da barra, Eco Índia. Sete, passa nível 115, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288-133-25. Linda Juliette, prossiga. De Poipeba para Salvador, está mantendo 1500. A 1 minuto através de Veracruz, 0160 transponder. Confirme